você, eu quero sempre mais, podendo ir além dos meus limites, sem lembrar que um dia eu fui triste. Tenho esperança que um dia vai voltar, e ainda mais alegre eu vou ficar, pois sei que começamos tudo errado, mas o futuro quero viver do seu lado. O dom de ser feliz com você aprendi, a sempre ir em frente e nunca desistir. Queria escrever uma canção pra você, pra sempre que me ouvisse pudesse entender. O dom de ser feliz com você aprendi, a sempre ir em frente e nunca desistir. Queria escrever uma canção pra você, pra sempre que me ouvisse pudesse entender. Ser feliz com você aprendi, a sempre ir em frente e nunca desistir. Queria escrever uma canção pra você, pra sempre que me ouvisse pudesse entender. O dom de ser feliz com você aprendi,